amor do estudante, ai o amor do estudante, não dura mais de uma hora, ai não dura mais de uma hora, não dura mais que uma hora, ai toca a cabra, vai pra aula, vem as férias, vai-se embora, ai não dura mais que uma hora. Dizem que amor de estudante, ai dizem que amor de estudante, não dura mais que uma hora, ai não dura mais que uma hora, não dura mais que uma hora, ai só o meu é tão velhinho, ainda se não foi embora, ai não dura mais que uma hora. Ó Portugal trovador, ai ó Portugal trovador, ó Portugal das cantigas, ai ó Portugal das cantigas, ó Portugal das cantigas, ai a dançar todas a roda com as raparigas, ai ó Portugal das cantigas. Queres, que mais podes desejar, ai que mais podes desejar, que mais podes desejar, ai quem tem tão lindas mulheres, o teu fado, o teu luar, ai que mais podes desejar.